que o velho provérbio chinês dizia. Foda-se o amor e viva a putaria. Antes de relacionamento, agora ninguém me segura. Hoje em dia eu tô assim, hoje em dia eu tô assim. Sabe o que que é? Eu não quero namorar agora. Minha cabeça tá focada em outras coisas. Só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, tacando piroca nas putas da rua. Só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, tacando piroca nas putas da rua. Só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, só comendo puta, comendo puta, tacando piroca nas putas da rua. Tacando, tacando, tacando, tacando, tacando, tacando, tacando. Te dá o papo.